beleza? Começando aí o nosso primeiro programa Overdose Mental. Um programa que por uma hora vocês vão ver um monte de merda. Eu sou o Rubens Medeiros e eu não aperto start para entrar no jogo. E eu sou o Clayton, meia lua quadrada, a noite. E eu sou o Leandro e quando eu perdia no fliperama eu desligava a máquina. Muito foda, ah, parabéns. Agora vocês estão situados, conhecem o nome dos três magníficos apresentadores e eu vou falar a proposta, a pauta, o tema do programa de hoje, que é jogos antigos e as suas mentiras. Muito bom, suas roubalheiras. Rubens, o que é pauta? Pra quem não sabe, né? Ai. Bom, pauta pode ser aquelas linhas em sequência com uma ordem pré-determinada, uma folha de caderno, onde forma uma malha gráfica. Ok, talvez aqui grande o tema. Onde está o povo? Cadê o jogo? Como diz Gustavo Kirten, quero ver Chris Redentor batendo palma pra mim! Uhul! Sabe as palavras! Algum de nós somos Chris Redentor? Round 1! Bom, vamos deixar esse assunto de lado. Como é o primeiro programa, não vai ter o e-mail dos fanáticos ouvintes. Não, oh, vai, yeah. Não vai ter comentários. A minha mãe mandou um e-mail pra gente, a gente vai ler. Não terá comentários no blog. Aliás, esse programa será vinculado ao blog Rubens Medeiros. Rubens Medeiros com y.blogspot.com. Muito bem. A partir do segundo programa, se vocês tiverem qualquer crítica, sugestão, e se você for uma menina bonita, pode mandar o seu e-mail pra gente. Com foto. Não, eu com acredito foto, que vai foto. Ser só com críticas. Críticas. Com fotos, críticas. Com fotos, porque não queremos nada fake. Foto e webcam, né, Leandro? Foto, veja foto, porque webcam as pessoas não ficam feio. Pra gente estar mais na foto do que na webcam. Certo? É, e com uma frase overdose mental, pra gente isso. Ter certeza. Se você é bonita e tem uns peitos grandes, tira uma foto com uma placa escrita eu amo overdose mental, que vamos publicar a sua foto no Orkut, né? Aham. Tranquilo, vamos lá. Jogos antigos, quem nunca jogou aí um jogo antigo? Vamos tirar as molecadas de agora dessa faixa etária que eles acham que PlayStation 2 é um videogame antigo, né? Não. Ainda não. Ué, o esporte interativo. Ah, não compre PlayStation 2. Não compre PlayStation 2, é horrível, muito ruim. É. Nada da Sony, né? Nada da Sony. É, e o esporte interativo. E nada da Nintendo também. Chega de propaganda. Nada da Microsoft também. Chega. Não comprei nada do esporte interativo também, porque eles ficam vendendo PlayStation 2 até hoje. Não, vendendo não, sorteando, né? Para de falar PlayStation 2? Ah, ok. Não então, assistam esporte interativo. Então, aqui o nosso conceito de videogame antigo é de Sega Saturno pra trás, né? Pra baixo. Oh, yes, Atari, por aí, é isso aí. Neo Geo, Sega CD e Bororó. Yes, é isso aí. Bom, a nossa primeira vítima aqui, segundo a nossa pauta, somos uma pauta? O Eterno Sonic! O Sonic! O nosso porco espinho! Pra começar, o porco espinho é azul. Por quê? Quantos porcos espinhos azul vocês conhecem? Eu não conheço nenhum. Sei lá, ele é meio metrosexual, eu não sei. Ele é estiloso, né? Ele usa uma bota também, cara. Ele usa bota vermelha, né? Mas aquela bota é bota de corrida, né? Será que ele ia correr tão rápido se ele não tivesse usando aquela bota vermelha? Nossa, velho! Comprou uma bota dessa. Eu acho que o maluco lá que bateu o recorde lá deve ter uma bota do Sonic. Você deve ir em qualquer evento de otaku lá, os caras devem vender, não vende? Mas eu vou correr rápido que eu saio. Bom, você é um cara sedentário, né? Sua barriga tem a metade do seu peso, né? Dificilmente você. Apesar que o Sonic era barrigudinho. No primeiro Sonic ele tinha uma barriguinha de chope, né? Chupetinha de baleia, mas voltando. Olha lá, ele. Ele era azul, pra começar, o Sonic era azul. Né? E o que é o Tails? O que é o Tails? Raposa. Não, uma raposa que voa. Não, mas aí tudo bem, mas uma raposa. Tudo bem, não, Quantas raposas que voam você conhece? Nenhuma. Tudo bem, não, homem. Mas uma raposa que voa é menos pior do que um porco espinho azul. Não, é do mesmo nível, É metrosexual, velho. É deplorável, né? É deplorável. Tudo metrosexual, né? É metrosexual. Não, vamos falar sobre vertentes estranhas da sexualidade em outro programa, mas... Oh, yeah. Temos muito assunto. Rio de Janeiro, sede oficial do lugar número 1 dos Nossa. É, bom, fica expressa a opinião do Clay. Não vão gostar do programa. Não, eu quero saber, não é eu que tô falando, a pesquisa. Que pesquisa? Foi uma pesquisa que lançaram aí na net aí, falando que o Rio de Janeiro é o lugar preferido pros gays. Eles preferem ir pro Rio de Janeiro do que pra Copenhague, por exemplo. Ah, sim, então, mas continuando, voltando ao Sonic. É. Por exemplo, ele tinha aquelas argolinhas, né? Ele ficava andando pelo cenário e tinha aquelas argolinhas. Quando você tocava na argolinha, ela fazia plim! É, não, e ela sumia. Qual o objetivo do Robotnik? Não, e eu sempre. Não, peraí, vamos. Vamos por partes, pensamento de Jack. Quando ele pegava as argolinhas iam pra onde? Era isso que eu ia falar, isso! Elas iam pro bolso dele, ela sumia, eu não consegui entender o conceito disso. Eu acho que é igual aquela música do Tiririca, né? Ó. Ei, coelhinha, se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso. Não, todo mundo sabe. Era do Tiririca essa música. Ele regravou. Mas era um cover. É um cover, exato. Estamos discutindo agora o cover do Tiririca. Uma paródia do Tiririca. Uma paródia, não, mas já volta. Não, mas vamos. Enfim. Então o Sonic tinha aquelas argolinhas e as argolinhas sumiam, né? Vamos deixar hipoteticamente aí que as argolinhas sumiam, porque eu quero acreditar que o Sonic não enfiava naquele lugar. E comente mais uma enquete disso depois, pra onde você acha que as argolinhas do Sonic? Isso, eu vou deixar no blog, assim que eu lançar o podcast aí. Atenção pessoal, terá a enquete, votem muito. E também, quem é o mais idiota do programa? Quem é o mais idiota do programa, nós já sabemos, né? É, tá bom, todo mundo já sabe, gente. Ok, não, a gente sabe falar. Que é o primeiro programa. Fala pra ah. Vamos lá. Vai, o Sony. E aí tinha aquelas argolinhas e tinha a televisão. Pra você ver como naquela época as pessoas já pensavam muito na questão desse monitor, né? Você tinha um representante, né, do objeto na televisão e o Sony que pulava naquela televisão. E o representante saía da televisão e passava a ser um objeto físico, entre aspas, dentro do mundo do Sonic. Não, que tipo de droga o cara usou pra imaginar isso, cara? Eu acho que não. Será que o cara que inventou o Sonic tava dizendo pra gente não assistir televisão? Velho, tem várias mensagens subliminares. É, tipo, significa bebe a televisão pisando em cima. É, tipo assim. Não, mas isso é um paradoxo, porque o Sonic é um videogame, Rubens, certo? O que é um paradoxo? Chega! Bom, vamos lá, né? Paradoxo é aquela situação de conceito contrário, né? Pô, mas o problema paradigma. Não é o alfabeto. Ok. Ok, então. Aí, tio, é um paradoxo, porque veja bem, o Sonic, ele é um videogame. O videogame, ele é exibido no monitor. O monitor é a televisão, e ele quebra as televisões. É um algo rebelde, metrosexual. É, algo rebelde. Será que o Sonic é o precursor dos rebeldes? Velho, olha. Isso é com o Leandro. Responda, Leandro. Não sei. Cala a boca, Leandro. Ele já calou a boca dele. Porque ele não tem conteúdo pra me falar mais nada. Então, vamos continuando com o Sonic. Aí tinha o Robotnik, né? Que é o, nos Estados Unidos, é o Mr. Egg, né? É, o senhor ovo. O que significa, eu não sei. Senhor Ovo, pois bem. O senhor Ovo, ele fica em cima de parafernalhas, né? Que ele, será que ele mesmo constrói ou ele vem no Brasil, no ferro velho e monta? Sei lá, ele vai na China, paga mão de obra barata, alguma coisa assim, tá? Mas por que ele vai na China se ele escraviza os bichinhos da floresta e transforma eles em monstros? Mas como ele transforma os bichinhos em monstros se os bichinhos... Sei lá, eu perdi a linha do raciocínio. Fala, Leandro. Legal. Cala a boca, Leandro. Vamos. Muito bem, parabéns a todos vocês, é isso aí. Então, os bichinhos ficam confinados, mas ó, aquelas máquinas ali, parece uma um Kinder Ovo, né? Porque no Sonic, todo final da toda a tela tem aquela máquina, onde o Sonic pula no dispositivo e de lá saem os bichinhos, né? É, sei lá, é um Kinder Ovo mesmo. Leandro... Ah, então, continuando aqui. E será que aquela máquina é a máquina onde ele prende os bichinhos ou é a máquina onde faz os bichinhos virar monstro? Nunca fiquei. Não, ali é uma cela, né? Ele captura os bichinhos por ali, leva embora. E o Sonic liberta, consegue, né? Com muitas cabeçadas ele Cabeçadas em monstros, em naves, em outros bichos, né? É incrível, né? Então ele tem uma cabeça dura. É, não sei. Agora vamos discutir a cabeça dura do Sonic também. É um nível que eu ótimo, né? Pura merda. Total. Mas vamos então falar do inimigo número 1 do Sonic, né? Não, que não é o Mr. Egg. Mario! Exatamente, é o Mario. Mario é o encanador, né? Italiano. É, italiano, cara. Que adora massa. Massa, claro. Todo italiano que... Se você é italiano e não gosta de massa, você não é italiano. É tipo o brasileiro que não gosta de samba? Não, menos isso, cara. Eu isso sou, aí... Não sou brasileiro não, gente. Desculpa te informar, mas... Cara, agora, você veio de... Sei lá... Tem uma surpresinha do Kinder Ovo? Então, aí tem o Mario. Não comprem Kinder Ovo. Voltando aí... Não, aí tem o Mario, né? O Mario, o encanador. Engraçado que o Kano é maior que o Mario. Tipo, ou ele é muito pequeno, ou sei lá, cara. Ou sei lá, cara. Cara, são as constatações ótimas, né? Porque se o... Ou sei lá, cara. Muito bem. É, não, porque se o cara é pequeno, consegue entrar no Kano, é porque... Saco, mano. Ou porque ele é pequeno, ou porque o Kano é grande, né? Ah, muita teoria que o povo nunca pensou nisso, né? Não, porque ele é pequeno, ou porque o Kano é grande, é verdade. E o Yoshi é um dinossauro, velho. Ele pula no lombo do Yoshi, e o Yoshi vai dando lambidas em tudo que encontra e engole. É, sem noção, isso eu também nunca entendi. Dá cabeçada no bloco, lá isso é um cogumelo. Não, mas isso é um traço dos heróis dos jogos dos anos 90, né? Tinha aquele T-Rex também, que era um dinossaurinho que ficava andando em cima do skate, né? Super. Muito da hora, muito legal. E ele ficava pulando nas coisas também, né? Nos objetos, dando cabeçada, né? Legal, legal. Ou seja, a gente vencia o mundo, vencia o jogo pulando, dando cabeçada. É, será que é uma mensagem subliminar? Se você tiver uma cabeça dura, você consegue se enfiar em todo lugar? Pô, Beto, o que é subliminar? Subliminar... Ah, não. Ah, peguei! Eu peguei! Não, subliminar... Não, eu sei o que é subliminar. É oculta, alguma coisa oculta, né? Que está entre as linhas. Certeza. E aí, então, o Mario, ele pulava no cano e o mais engraçado de tudo é que o cano tava limpo. Ele pula no cano e quando ele cai na outra tela, ele permanece limpo. E não tá sujo. Verdade. O cano, né? O cano de esgoto, ele deveria cair no esgoto. Por exemplo, ele pula no cano e cai numa caverna. A mais interessante de tudo é que os canos só dão pra outros lugares mais estranhos ainda. Você tá na floresta e de repente você cai em um lugar de gelo. Tá cercado de gelo e aí você pula no outro cano e de repente você tá... embaixo de uma caverna e... E na caverna... Não, e a água é super limpa, né? A água é super limpa. Parece que é a... Acho que não é a Sabesp que cuida do mundo do Mario, né? Com certeza não. Sabesp, pra quem não sabe, é a companhia de tratamento de esgoto do estado de São Paulo, né? Mas eu acho que é um... Roberto, o que é a Sabesp? Então, a Sabesp é a companhia de tratamento de esgoto, de água e esgoto do estado de São Paulo, que faz maravilhosamente bem o seu trabalho, né? Porque cano estoura toda hora, em avenidas, né? Vezes falta tipo, água em várias regiões, mas isso aí é outro assunto que a gente vai discutir mais afinco em algum outro programa. Clube, o que é afinco? Afinco? Afinco é vontade. Obrigado. De nada. Compre um dicionário. E para falar mal do Mario, mal do Sonic, que são dois jogos clássicos, né? Muito bom. Aí eu retiro tudo que eu falei, porque isso é bom, cara. Faz parte da nossa infância. Muito bom. Porque só no Mario mesmo que vai ter aquelas estrelinhas que voam, que são amiguinhas, né? E o que é aquela princesa tem, mano? O que o copo aqui é com aquela princesa? Olha que eu sei, pode falar. Não, gente, o horário não permite, mas... A princesa deve ser boa, né? Ele é um dragão. E... Será que ele quer pegar a princesa pra virar príncipe ou, enfim, qualquer um? Só sei lá, eu acho que ele usa a princesa pra provocar o Mario, eu acho ele meio metrosexual. Você acha que o Copa, você acha que o Copa ele é metrosexual? É, ele, aí aparece um monte de anõezinhos igual ele, assim, aí leva a princesa embora e ele provoca o Mario com isso. Olha a risada sombria que tem no canto da boca dele. É uma entidade metrosexual isso? Com certeza, ele tá provocando o Mario. Ele quer alguma coisa com o Mario, não é com a princesa. Aí ele quer pegar o Mario. É, mais ou menos por aí. É, então é o Mario atrás do Koopa, que tá atrás da princesa, entrando pelo cano. É, e o Luigi? Ah, o Luigi. É mesmo, o Luigi, será que é o companheiro? Quem já falou do Luigi até agora? Não, eles criaram o Luigi pra o Player 2 participar. É, isso não... é verdade. Mas o Luigi, cara, ele é um dos caras mais injustiçados. Ele é legal, tem um jogo solo do Luigi, não tem? Pro 64, eu acho. Que por sinal não fez sucesso nenhum. Mas, não, mas tem um pra GameCube. Sorry, Luigi. Que por sucesso. Que pra GameCube. E também que não fez sucesso nenhum, que ninguém lembra. É, o que é Luigi, velho? Quem é Luigi? Luigi é injustiçado. Ele tá oculto na sombra do Mario. Ele é legal também, ele é verde. O Luigi é igual o Ken. Todo mundo queria pegar o Ryu pra jogar com o Ryu. Com nem o Ryu. Fazendo, o Ken é muito mais popular que o Ryu. Não, chega. A Street Fighter. O Ken é o Ryu do Player 2, porque nos primeiros Street Fighter, na primeira versão do Street Fighter lá, da primeira compilação do Street Fighter, você não podia escolher o mesmo bonequinho. Então, todo mundo queria jogar com o Ryu. Então, pra não ter essa... Ah, não, eu jogo com o Ryu. Você vai jogar com o Balrog. Então, criaram o Ken, que é quase igual ao Ryu. Então, quem escolheu primeiro o Ryu, o outro se conformava com o Ken. O Balrog, que é o Bison, ou o Balrog, que é o Balrog mesmo? É, porque tem um... Eu acho que o jogo do Balrog é... Eu acho que a versão japonesa do Balrog era o Vega, que era o Vega. É, e o Vega é o Balrog, e o Bison é o Balrog. Eu também me perdi nessa parte. O Vega, na versão japonesa... O Vega é o Balrog. Vega Balrog ou o Bison é o Vega? É o Vega. E o Balrog é o Bison. Isso. Muito bem, se lembrar na ordem, parabéns. Como diz o Gustavo Kirten, quero ver o Cristo Redentor batendo palma pra mim. Amém. Necessário esse amigo. Vamos. É, mas quando chegar 2012 não vai ter mais Cris pra bater pau pro Guga, né? É, assistam 2012, cara. Não, não assistam 2012. Assistam 2012, é uma merda. Ah, e não torçam pro Gustavo Kirten. É, e vejam a raça humana sofrer em 2012. Bom, vamos lá. Jogos de luta. Jogos de luta tem muita mentira, né? Acho que são os jogos mais mentirosos da década de 90. É, Mortal Kombat foi e cabeça, Alissa, dos melhores, assim. Mortal Kombat, por exemplo, tem uma mulher, né? É, loira, que tem roupa de academia. Será que você era algum fetiche? A Sônia, só, é? Tem roupa de academia super coladinha no corpo. E ela é policial. É mesmo, por que ela era policial e usava roupa de academia? Porque ela era atendente do exército e usava roupa de academia. Por quê? Por quê? Sei lá, eu... Acho que tinha pegado um fetiche nisso aí, não tinha não? Tinha vários fetiches, cara. Ó, porque pensa assim, ó, mulher loira, é, né, tenente do exército, que usa roupa de academia e que dá bananeiras na sua frente. E ela dava um beijo, né, e o beijo... Era, o que saiu daquilo ali, um chiclete? Eu não sei, velho, era alguma coisa maligna. Parecia a Trident, né? Ah, e não masquem Trident. Não façam isso. Acaba com o seu estômago. É ruim. É ruim. Fala que faz bem com os dentes, acaba com o estômago. Não. Trident, por favor, nos patrocine. Mas, é, não masquem Trident. É ruim. É, não masquem Trident. A Sony mascava Trident e saía aquela... É, entre em contato com o e-mail se vocês decidirem fazer alguma coisa. Se você gosta de Trident e acha nós três uns idiotas, mande um e-mail pra gente. Ou um comentário no rubesmedeiros.blogspot.com, Medeiros com Y, e diga que a gente é idiota. E na verdade, cara, porque a verdade não machuca a gente. Machuca sim. Ela não vai. É, você é metrosexual, né? Então você se magoou por pouco. Continuando, Mortal Kombat, então, tinha Sônia, né? Tinha Sônia. O Liu Kang, que é, sei lá. O Liu Kang soltava fogo da mão. Aqueles gritinhos desnecessários. E a voadora dele era de 3 metros. Uma vez eu tentei dar uma voadora no moleque na escola, eu acho que eu não consegui voar nem 10 centímetros. É você! Não, tinha aquele golpe que saía flutuando. Como é que é? Parecia um frango, né? Uma coisa assim. Eu também entendia. Não, mas eu a voadora sei, do frango. Não, eu sei qual que é a técnica ali dos caras ali. O Liu Kang, o ator, ele ficou sentado numa bicicleta ergonômica e ficou pedalando. Aí os caras filmaram e num software de edição tiraram a bicicleta. E inclinaram ele um pouquinho. Inclinaram ele um pouco. E colocaram uma galinha. Tá muito bom. Ou seja, você tá pedindo fazer um jogo de luta, já tem a base pra fazer os golpes. Ou seja, você quer derrotar os seus inimigos? Junte uma bicicleta ergonômica, um japonês e uma galinha e você vai ter um golpe indestrutível. Não! Mentira, você podia se abaixar e dar um gancho, lembra? Era legal, era não, legal. Não, e era legal, porque assim, o Liu Kang dava bicicleta, a gente chamava de bicicleta aquilo ali, né? E se você desse um gancho no pé dele, saía sangue da bunda dele, do tórax. É, eu não sei, velho. Era estranho, era muito estranho. Explode. É, o Mortal Kombat tinha partido do Mortal Kombat 2, quer dizer, no Mortal Kombat 1 tinha o código de ética. Você podia matar, mas você não podia arrancar sangue. E aí, esse código de ética foi quebrado entre os humanos e os não humanos. É Distrito 9. Não assistam Distrito 9. É não legal, assistam, é muito bom. Muito bom. Então tinha os humanos e tinha as criaturas do outro mundo, né? Do Otherworld, né? E aí eles quebraram esse código de ética. Então, você, a partir do Mortal Kombat 2, você podia matar e podia arrancar sangue também. É, e o melhor era o Shao Kahn com as frases dele, clássicas. Shao Kahn tinha frase. Shao Kahn era muito bom. Não, o melhor que você faz de Shao Kahn são as duas personagens do The Sims. Isso, esse aqui não é um show de onomatopeia. Então, aí no partir do segundo Mortal Kombat. Licença, Rubens, o que é isso aí que você falou? Onomatopeia. Onomatopeia. Onomatopeia. É um parente distante da centopeia, alguma coisa assim? Não, onomatopeia é quando você tenta representar graficamente o som de um animal, ou, no caso, verbalmente, você tá tentando aí imitar o animal, ou então nós usamos esse termo. Isso, igual da galinha. Entendeu? E aí, a partir do segundo Mortal Kombat, foi quebrado esse código, e aí era um negócio fantástico. Tipo, tinha a Milena, que batia você com o leque. Era não devia sair vento? Na verdade, era a Kitana que batia com o leque. Isso, é a Kitana. Nome, a Milena qual que era? A Milena Rosinha dos Almadados. Um garfinho que parecia o do Rafael dos Tartaruga Ninja, você lembra? Não é garfo, se chama... Adaga. Do Rafael do Tartaruga Ninja, mesmo assim. Tá bom, esquece a Tartaruga Ninja. Não, já vamos chegar no Tartaruga Ninja, que também era bizarro. E aí tinha a Milena, que dava uma lecada em você. A Kitana. Kitana. Então, as três eram iguais, as três eram a mesma atriz. Só nem trocava a roupa, né? Porque os caras editavam a cor no software. No Paint. No Paint, é. Que naquela época não tinha Photoshop. Não tinha, já tinha Photoshop 1, né? Tinha Photoshop 1. Então, aí... Bom... Aí ela dava uma lecada em você. A Kitana dele. O Jax! O Jax dava. O Jax, a Kitana. Então. Isso, vai, vou agora vou me lembrar, vamos lá. A Kitana dava uma lecada e saía sangue. Tinha. Será que tinha lá? No leque dela só pode. Ainda lembra alguma coisa? Ou... Será que era gilete? Ah, não usem gilete. Gilete é ruim. É muita alergia. Alergia. Dá psicose na barba, né? É, psicose. Eu tenho psicose na barba, gente. Culpa da gilete. Ah, se você não sabe o que é psicose na barba, eu não vou falar. Eu sei o que é, mas eu não vou falar. Também não vou indicar o Google. Entre lá no blog e faça um comentário perguntando o que é psicose da barba. Que vamos responder no outro programa. Não, vamos... Tem que ter interação, programa da web 2.0 aqui. É isso mesmo, e não e aí, então a Kitana batia os caras com o leque, né? Pô, então tinha gilete no leque? Uma coisa cortava, sei lá. Deve ser que nem um garfinho da. Ó, e um segredo que eu vou falar: a Jade é a Daiane dos Santos, cara. A Jade. Não, bombástico! Bomba! Barulho de bomba! Bomba, bomba, bomba! Jade é a Diana dos Santos. Por qual motivo? Eu não sei, me lembra ela. Ah, é por isso que ela foi punida no Mortal Kombat 2 e ela não apareceu mais, porque a Diana dos Santos foi pega no antidoping, né? Não podia usar, o Shao Kahn não permitia participar do torneio Mortal das Trevas se não passasse no antidoping. E ela foi reprovada, felizmente. E por que o Shao Kahn fazia um torneio? Ele não podia simplesmente chegar, invadir, destruir, empilhar, estuprar e queimar? Claro, claro! Estuprar também? O cara é o rei da maldade! Ele é o Genghis Khan, na verdade Shao Kahn, olha, Khan. Shao Kahn, Genghis Khan. Será? É, com certeza eles tiraram o Shao Kahn do líder mongol, né? É. Tivesse uma treta do Bison com o Shao Kahn, quem ganhava? Aí eu acho que o Shao Kahn ganhava. Mano, o Shao Kahn tem uma marreta, velho. Ele tem uma marreta, velho. Mano, o Bison voava, cara, tinha os poderes psíquicos. Pô, da onde que o Shao Kahn é muito bichice dele, da onde, que, da onde que o Shao Kahn tirava a marreta dele? Olha, esse, quando ele puxava da bunda. Reparem, foi isso aqui. Ele colocava a mão mais ou menos ali perto do cox, né? Não, mas se você reparar, todo personagem tira algo perto da bunda ou algum bolso de trás da calça. E ele usava cuecão de couro, será que ele era masoca? Cuecão de couro, mano! Porque ele tinha um cuecão de couro, né? Marrom, né? É. Eu nunca reparei no cuecão de couro dele, só. Ah, reparou sim. Reparou. Você tá usando um agora? Vai, mano. Ainda bem que isso aqui não é um videocast, cara. Nossa. No videocast vocês iam ver como tá ridículo. O cuecão de couro do Leandro, né? Bom, mas então, aí aqui. Tinha aquele lance da ponte também, que o cara batia, né, no era fatality, e o cara caía da ponte, né? E o cara caía da ponte, morria, e no outro round, na outra luta, quer dizer, o cara já tava lá de novo. É normal. Não era definido. Eu acho que assim, no Mortal Kombat deveria ser assim, o cara levou um fatality, ele não deveria ficar mais selecionável no Character Select. Até você resetar o videogame. É uma boa. Deveria, boa, né? Mandemos sugestões pra Midway. Pra Midway, que tá com sérios problemas financeiros. E é isso aí. Também, né? Ah, vou falar um bug do Mortal Kombat 3. Quando você ganha do Shao Kahn, que não é difícil, a gente vai mostrar a alma dele saindo pelaquela torre lá, indo direto ao céu. Ele vai pro céu, achava que ele vai pro céu. Achava que ele vai pro céu, cara. Ele arrebata almas e vai pro céu, cara. É bonitinho, velho. Velho, é assim. O ele já arrependeu no último segundo de momento da vida dele. O Robotnik não vai pro céu. Ele cai do céu. Não, o Robotnik cai do céu. Ó, no Sonic 3 ele tem uma plataforma que cai no céu. No Sonic Knuckles ele tá. Não, no espaço. O Sonic 2 ele tá no espaço. Explode tudo, ele também cai do céu. O Robotnik é Lúcifer. Pronto, vermelho, ele é ele mal e cai no céu. E o bigodinho é safado. Ele é o Lúcifer. Seu Lúcifer, você tinha o bigodinho safado ainda. Bom, mas voltando ao Shao Kahn. Quando ele tiver com a mão subindo ao céu, você com o Player 2, pelo menos no Mega Drive aconteceu isso. Você com o Player 2, eu descobri sozinho isso aí. Oh. Mentira! Descobri! Nuno! Liar! E aí ele... Você apertava o botão... Start com o Player 2 e aí voltava pra tela de Character Select. Você ia desafiar o Player 2. Só que ali no nome do estágio tinha um nome estranho. É tipo assim, era The Heavens alguma coisa. The Heavens Gate, uma parada assim. E quando você ia jogar a tela, era a tela do céu. Você jogava no céu aberto com a torre do Shao Kahn ao fundo com a alma dele subindo. E você tretava no céu flutuando. Só que você não podia dar gancho. Porque se você desse gancho, o outro personagem subiria pro teto. Ele tá no céu, mas o cara ia pro teto. Daria um boom de fugir. O cara tá no céu e ia pro teto, olha que mentira. O cara tava no céu, tipo o Dragon Ball Z, né? É, o cara pulava e quando, assim, você dava um gancho, então outro personagem ia pra cima e fazia um barulho de teto quebrando. Uau! E aí dava um bug, parecia uma tela azul, assim, tipo, bug, tipo, a instrução... É, erro fatal do Windows. Erro fatal do Windows. Peraí, será que a Midway... Tinha parceria com a Microsoft? Não, eu acho que ela usava o Windows 95. Ó, Midway e Microsoft, MMs. MMs é muito bom, não? Não, não comprem MMs, não comprem MMs. Não comprem, não façam isso. Não, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre personagens brasileiros. Vamos falar de personagem brasileiro. O Blanca, alguém me explica o Blanca. O Blanca é um monstro verde. Isso aí é outra mentira. Por que, que o chinês é uma mulher gostosa? O americano é o riquinho. O tailandês é um lutador de Muay Thai. E o brasileiro é um monstro. É um monstro modificado geneticamente que mora na Amazônia. Pra você ver, o brasileiro tava naquela época já à frente das pessoas, porque o brasileiro ele é modificado geneticamente, ou seja, ele é uma raça superior, né? Não, eu acredito que pegaram o brasileiro por ser uma raça inferior e ter usado como cobaia. Você viu que o cara, um pouco antes de lançar o Mortal Kombat, o Street Fighter 4, o criador do Street Fighter, ele pediu desculpa pros brasileiros porque ele fez com os brasileiros no Street 2. Meu amigo! Você esperou dois Street Fighter pra pedir desculpa. Mas no 4, melhoraram o Blanca, fizeram ele com cabelo legal, uma pose legal, ele virou ser humano no 4? Não. Então não adiantou de porra nenhuma. Velho, o melhor personagem brasileiro... É a Christ. Não. Eu tô falando... Sério. A Christ do Tech, mano. Tem o outro, o Ed. O Ed também, da Tech. A Christ é neta do Tech, é gostosa. acabou. Ah, mas eu tô falando o primeiro personagem legal mesmo. O primeiro, sim. É o Ed, eu não tô falando em questões. Que trabalha outro estereótipo, né? Porque físicas. Ele podia ser um. T-boy? Lutador de jiu-jitsu? É, dizem que o Ralph do The King é brasileiro também. Né? Se for, legal, Ralph é legal. Tem o Bob lá do Fatal. Ele Boy, é, né? A primeira tela, a tela do The King 94 é no Brasil. É na Amazônia. Não, legal, Ralph é brasileiro. Vocês veem, o Cleiton adora várias onomatopeias e efeitos sonoros diversos. Não, não, mas não, mas o assunto é roubalheira nos jogos. Roubalheira nos jogos. Ah, e tem uma história no Street Fighter que o Dalsim foge pra Amazônia, né? Junto com o Blanca. Onde você tirou isso? Foi a história que os caras inventaram é na spoiler, época. Que saiu... É spoiler, pessoal. É a história que os caras inventaram na época que saiu aquele filme lá com o Ryu e o Ken é drogadinho, que o principal é o Gaio. O Van Damme é o americano, o americano é o melhor, Não, o americano não presta, é ruim, é estadunidense. É o estadunidense. Né? Estado de quem? Estadunidense. Tá bom então. Mas voltando aos jogos de luta, tinha o Final Fight também, né? Não, Final Fight, cara, é o cara. Qual é o enredo do Final Fight? Você ia dando porrada em todo mundo. O cara ia na quebrada, chutava a bunda de meio mundo sozinho. Era um jogo preconceituoso, porque ele batia em punk, batia em prostitutas, batia em. Trogloditas enormes. batia em imigrantes. Latinos, negros, brancos, fuzileiros, motoristas de ônibus. Porque a partir dele tava explorada, era muito legal, cara. E ninguém prendia ele, né? É, ele era a autoridade máxima do lugar, né? Ele atravessava a cidade e batendo em todo mundo. O enredo do jogo era isso. Um da porrada. Não, mas o jogo mais mentiroso de luta é o. The King. Ele é a união de todos os jogos mais mentirosos que tem, né? Art of Fight. Mas, cara, Art of Fight, a freira lá, esqueci o nome dela. É, aquela do The King 96, aquela cabelo azul, que tem um saiote. Essa freira de cabelo azul, eu realmente não lembro. Que era do trio do ninja lá, ela mais um ninja e um outro cara lá. É, responda na enquete, pessoal. Ajuda a gente a lembrar. É, quem é a queixa lá? Do The King 96. Vai. Então, vamos lá. Aí tinha o The King, que era a compilação das mentiras, né? Porque tinha personagem do Art of Fight, do Final Fight, do Caralho Fight. É, mas... No geral, era muito bom. Era muito tinha um legal. Cara gordo do... Era o Final Fight que tinha um cara gordão... Que ele pulava nos caras, porque tinha uma... E tinha uma bola gigante? Não, o cara era lutador, o cara era loiro. Não, era meio ruivo, assim, com um macacão azul. Tinha uma estrela. Era do Dark Storm, o jogo da Felicia, tá ligado? Da Capcom. Ah, tô ligado, ó. Eu não lembro o nome. Eles vão relançar o macaquinho, muito legal. É, isso. O cara é gordo e dá um pulo de 3 metros. Darkstalkers, né? É Darkstalkers, legal. E, assim... É isso aí. Muito bem. Então, vamos continuar aqui com os jogos de luta. Tinha o Streets of Rage, né? O Streets of Rage era o melhor de todos. Porque assim, o primeiro Streets of Rage era o seguinte. Você tava lá com os bandidos, né? E tinha muito bandido no primeiro Streets of Rage. Tipo, era uma proporção de 10 pra 1. E quando você tava cercado pelos malacos, você podia chamar a polícia. A polícia vinha num carro super descolado, né? Ih, soltava bombas, cara! O cara soltava uma bomba! O cara vinha com uma bazuca e o cara disparava a bazuca pro alto. Isso é polícia eficiente, mano. E caía exatamente. A roda vai pra rua, velho! A roda é boa! Oi, a roda Sasso Pita morreu, gente! Sasso Pita morreu, parabéns! E aí, a bazuca caía em volta dos bandidos. E só os bandidos levavam. Era afetado pela bomba. Você mais um mata, velho! A bomba. É. E aí a bomba caía, só os bandidos dava mal. Você que era mocinho, você não morria com a bomba. É, é ileso, é uma bomba contra bandidos. Dá pra entender o negócio? E era infinito. Quantas magias você pudesse usar, o cara vinha com uma bazuca e disparava. O tênis, joguinho do tênis, famoso joguinho do Game Boy, que tinha dois bonequinhos e tinha o Mario. O Mario era o juiz, tava na rede. E quando você batia na bolinha, a bolinha faz assim, ó. E depois eu sou o Sonoplast, hein, pessoal? Não, é, você batia na bolinha e parecia que tava com a gravidade da lua, né? É, brum. A bolinha subia e... A musiquinha da Vivo X no fundo. Não, é uma musiquinha super sem graça. Eu vou colocar, ó, vou colocar a musiquinha do tênis. Realmente... É, não, essa musiquinha é... E tinha o Mario ficava de um lado pro outro olhando assim. O Mario, sei lá, devia ficar... Peraí, mas o... Câmera, não, mais uma mentira. O Mario não tava ocupado só tentando salvar a princesa? O que ele tava fazendo no torneio? De folgas, ele vai trabalhar com juiz de tênis. É, meu, todo herói tem que ter o seu dia de folga, mas ele não é encanador. Não, velho! Mas ele é encanador, o que ele tá fazendo? Velho! Tem um dia do ano que ele se reúne, vai andar de kart, sei lá, vai jogar tênis. É, e fala em kart, Mario Kart, ele soltava um banana e casca de tartaruga do kart, olha que ficava acoplado. Velho, sei lá, velho, essas coisas que saem das nádegas, é... Eu não discuti muito que saem das nádegas dos personagens, tipo machado, espadas, bananas, eu procuro não discutir muito isso. E tudo saía da parte de trás, meio patolino, né, velho, o negócio. E era engraçado, porque se você jogava um casco na parte traseira do kart alheio, ele pulava, né, eles... Tinha alguma espécie de reação. Ah, e não era só o mal do Sonic e do Mario, não. Por exemplo, o Crash, que foi aquele mascote prostrado da Sony. Odeio o Crash. Crash é legal, pessoal, mas não é tão bom quanto o Mario. Crash é muito ruim, não joguem Crash. Joguem Crash of the Titans, legal. E aí ele pulava e pegava a maçã. Onde que ele enfiava aquela maçã? Ele comia, é mais lógico, não é? Maçã a gente come, ele comia, tava indo pro estômago. Ah, então você ia pra uma tela e comia 500 maçãs. Tudo bem, a fome dele é insaciável, ué. Magali come 5 melancia num jeep só? Se o paciente também é insaciável, mas nem por isso é justificável. E aí? É bom, mano, é um... sei lá, é legal. É alimento, mano, sustenta, coma maçã pode comer. Maçã é legal, maçã verde principalmente. Isso aí, crianças, coma maçã. Maçã faz bem pra saúde. Mas não joga em Crash. Mas não joga em Crash. E tinha um outro mascote também, que era o Klonoa, que era do Play também, que ele pegava... Ele era meio que um paca-pau do Sonic, Klonoa. Não, tinha vários mascotes frustrantes, né? Spyro, por exemplo. Que mascote foi aquele, velho? É um largato, né? É, um dragão, um projétil de dragão. Não, a identidade visual daquele jogo era horrível. Tudo roxo com verde, pulava em cenário laranja, era horrível. Tem um legal que eles não deram valor, que é o Rayman. Rayman é legal, só que não continuaram. Não é não. Não é legal, não jogue Rayman, não Rayman jogue é Rayman. Legal, é legal. Não jogue Rayman. Rayman é legal. Rayman é horrível. Vamos se lascar, Rayman é legal. Mas mais um pouco de musiquinha do tênis. Ó. É, tá vendo? E era mid, né? E era do tempo que os caras se virava pra fazer música com tipo, 8 intervalos de nota. É, com sintetizador. É, agora os caras têm orquestra pra gravar aquelas músicas super tediantes, né, dos jogos do PlayStation 3, é horrível. Ah, e voltando ao tempo do Game Boy, tinha um jogo chamado Elevador. Eu nunca joguei isso. Leio, conte-nos. O Elevador era o seguinte, era um andar de... Era um prédio de 30 andares, né? Cheio de policiais, tipo a CIA todinho, o FBI todinho tava lá. KGB e os caras é 4. O KGB, e... o projeto Silvia do Brasil. É, o 4P, companhia. Tudo que era policial. Até a Vila Sésamo tava lá. Tem policiais na Vila Sésamo? Tem, até nos Smurfs tem. Então calma. Até nos Smurfs. E aí, e nós vamos provar que a polícia é dos Smurfs, mas isso foi no próximo programa. Se você quiser que nós provemos que tem a polícia dos Smurfs, entre lá no robesmedeiros.blogspot.com e não seja idiota, não escreva por extenso robesmedeiros.com, é robesmedeiros.blogspot.com, mas tem o Y. Entra lá e coloca no comentário, eu quero que vocês provem que tem policial nos Smurfs, aí nós vamos provar. Mas voltando ao elevador, então era um prédio de 30 andares. E a cena, ó, o jogo era revolucionário, era de 80 e pouco, começo dos anos 90 do Game Boy, ali, acho que nessa época. Game Boy é muito bom. Do primeiro Game Boy, preto e branco, e tinha uma cena introdutória. Tinha um CG, Era uma animação gráfica. Muito louco, mano. Que era o seguinte: no topo do prédio, ó, topo do prédio de 30 andares, vinha uma corda do alto, uma corda do... Não sei de onde que vinha essa corda. Tipo a teia-aranha do... Não, o melhor estilo Scorpion. Ela grudava no topo do prédio e vinha o cara... Ele ficava... Deslizando, tipo Indiana Jones, ele, cara. Ele deslizava de quatro pela corda. Não, Indiana Jones não desliza. Até a bunda dele bater no topo do prédio. Não, nada a ver com Indiana Jones. Não, isso é Ventura. Aí ele entrava pela única porta que tinha no prédio e ia descer no prédio. Então você tinha que entrar no prédio, descer todos os 30 andares sem levar um tiro. Uau! Chuck Norris era e você só tinha três possibilidades. Pular, se abaixar... Ou correr. E vou mais um pouco da música do elevador, pra vocês conhecerem a música, que é uma trilha sonora importante. Legal, gostei. Muito bom. Joguem elevador. Baixem no qualquer site de emulação de ROM lá que vocês vão gostar muito. É, se vira, vai no Google lá, qualquer merda do site, busca e procura. Exatamente. E não faça propaganda do Google. Google é ruim, não pesquise no Google. Não, Google é bom. Não pesquise no Google, não pesquise no Google. O 2012 é o fim do mundo, é porque o servidor do Google vai explodir. É, legal. As pessoas não vão ficar assustadas. Caramba, onde nós vamos fazer pesquisa? Ah, tem o KD, tem o Alta Vista, tem... O AskMe, né? O Yahoo, que é o KD também, é uma merda. É. Tem o Search Chicas, né? Não, isso aí é um horário, Rubens. Olha o horário, olha... Ah, então... Aí tinha esse jogo. Outro jogo clássico também, que é super mentiroso do Game Boy, é o famoso Boxer, né? Boxer era outro jogo bem fantástico. É, o Arquivo X, mano, o negócio. Imagina muito você bom. Andando com a sua namorada. Eu também nunca joguei. Você andando com a sua namorada. Jogou assim, tentando celulares. O Nokia 9095. Nokia antigo pra caramba lá. Não faz. Não compre Nokia. Não compre Nokia. Nokia é ruim. E aí... Eu vou dar um murro no Leandro, porque ele não participa do nosso... É, ele está totalmente soberbo. E aí, o... Não, vamos o deixar boxe. O Leandro falar. O Leandro vai ter que participar. Aí tinha o Boxer. No momento, Leandro. Parabéns. E aí tinha o alienígena que vinha e sugava sua namorada pra dentro da nave. E aí, no outro instante, do nada, você parava dentro de uma prisão, que era cercada por muros, né, óbvio, e tinha umas caixas. E tinha pontos luminosos no meio daquela área circundada pelos muros. E aí você tinha que empurrar as caixas nesses pontos luminosos. Caso você conseguisse fazer isso, você ia para uma outra tela. E assim, por consequência, até chegar sem telas e aí você via sua namorada de novo. E nisso você já tinha uma lavagem cerebral e... Você tinha pirado, né? Depois de sem telas para salvar a namorada. Sem telas empurrando caixas. Eu já tinha me aposentado. É, é melhor arranjar com a namorada, né? É melhor arranjar com a namorada, é mais fácil. Como diz, sem telas, empurrando caixa. Como diz o Bruno Marrone, né? Há 7 mulheres pra cada homem, né? Todinho, Bruno... Que? Que? Bruno Marrone. Ah, tá. Isso aí é um Mustafa lá. Que não é o tipo de música que eu costumo escutar, mas tudo bem. E vamos para um papo com o Leandro, expert. RPG. Eu manjo muito de RPG, que fez. Ah, play game! Jogos de RPG, é verdade. Tem várias coisas mentirosas, como por exemplo, alguém me explica por que quando a gente bate no monstro, a gente ganha dinheiro. Momento. Por que os monstros carregam dinheiro? Alguém me explica. É, porque são monstros, eles são monstros. Precisam comer, vestir também. É, carrega dinheiro. A gente entra na casa de alguém, abre um baú, rouba um item, beleza? Não é roubar item. No Chrono Trigger, por exemplo, tem a sua mãe, você entra no quarto da sua mãe. Não, mas foi na casa dos outros, a gente entra na casa dos outros. Você pega dinheiro. Não, a gente é um herói, é um bonzinho, a gente tá salvando a Via Láctea, velho. A gente pode. É assim, né? Então, invade a casa dos outros, abre um baú. Não, não é invade. As portas de todo RPG estão abertas. Você tá pior arromba. Ainda. Você arromba alguma porta de alguma casinha do RPG? Não. Incrível, né? A gente entra. Você entra por livre e espontânea vontade. E o baú tá lá disponível. Não, basicamente com 700. O baú não tem nem cadeado. Quando tem cadeado, você pode pegar o. Bate o monstro mais próximo que a chave vai estar naquele safado. Geralmente é a Blue Key. Blue Key, e você bate no monstro mais feio que tiver, e a Blue Key cai do monstro, e você vai lá e abre o cadeado. O monstro tá carregando a chave que vai abrir um baú na casa, na vila, que. Mano, não faz sentido nenhum. Alguém me ajuda a encontrar sem que ser. O monstro, você já viu algum monstro de RPG cristão? Primeiro, por que a gente tá discutindo os erros? A religiosidade dos monstros. Que divertido. É assim, quanto mais babaca, melhor. Música do The Seventh Show, por favor. Não, não vamos. The Seventh Show é ruim, vamos colocar. Não, é muito legal, The Seventh Show. Vamos colocar mais música de mid de 8 toques por nota. Que? What? What? What the fuck? What? Mas voltando ao RPG, então. Cara, você não vê o herói dizimando. É bicho cristão, porque a maioria dos jogos de RPG são medievais. É, sem contar, a maioria dos personagens de RPG, né, ou não tem pai, ou não tem mãe, ou não tem nenhum dos dois, é sempre uma aventura do nada. E aí, eles são bandos de dorminhoco, eles começam acordando. Se tá, começa de RPG, a maioria acorda, começa isso é verdade. O Ash começa, o Ash do Pokémon começa dormindo, o Crono começa dormindo. Ah, tem vários, não vou lembrar agora. O Motherfucker lá começa cara, dormindo. O Breath of Fire também. Começa. A casa pegando fogo, o cara tá dormindo, a casa pegando fogo, é, o cara tá dormindo. Tipo, o cara devia estar tendo o melhor sonho da vida dele, né? É sempre quando ele tá tendo o melhor sonho, começa a aventura, né? O mundo explode, não tem fim, tudo na base do nada. E ele não tem pai, não tem mãe, ou tem mãe, ele tem que sustentar a mãe dele, sim. Aí ele mata monstros. E... Não faz sentido. Mas ele, você não seria livre se você tivesse pai e mãe pra ficar pensando durante a viagem? Eu vou bater no Rubens, ele é de maior, Rubens, ele foge, velho. Quem é de maior? O Crono é de maior? O Crono ele foge, ele tem um bom jeitão de bandidinho. O Ash saiu de casa quando ele pegou a licença. A classe do Crono é bandido, cara, e você vem. Ah, o Ash, quando ele saiu de casa, quando ele pegou a licença Pokémon dele, ele tinha 10 anos. Ah! Beijo. 10 anos meu avô lutava da Segunda Guerra, velho. Caramba, será que ele participou do Medal of Honor? Participou. Não jogue Medal of Honor. Então, aí voltando. Não, jogo moderno, Warfare 2, mano. Olha só, não. Voltando ao RPG. E tinha um lance bizarro também, porque os monstros, eles andavam em grupo. Tipo, aparecia quatro monstros. Tinha muito no Final Fantasy isso aí. Diferente dos mais antigos. É, eles faziam duplas, né? É, duplas e quartetos é, e... abelhas bestas contra... Gangue das abelhas loucas, gangue dos monstrengos com machado. É, né? Gangue dos lobos azuis, depois gangue dos lobos rosas. É, tipo, eles andavam em gangues, era legal. Eles andavam em gangue e um batia por vez. É. Em vez de todo mundo cair dentro e acabar com o mocinho, não. Civilização, é isso aí. É, os monstros de RPG são civilizados, porque eles respeitavam uma ordem, né? Andemos em quatro, ataque um de cada vez, é bonitinho isso. Vamos fazer um cerco, só que ninguém bate ao mesmo tempo. Isso mesmo. Eles eram contra linchamentos nos jogos, é isso, linchamentos. Diferente bom. Daquele pessoal que aparece nos antigos, aqui agora, né? Que ele lincha todo mundo. Batendo em todo mundo, era uma vacuna. Aqui, agora. Não, e o melhor de tudo, que nos jogos de RPG, o bandido ele sempre tem a segunda fase, né? Você bate no bandido, quando você pensa que ele morreu, ele começa a dar uma risada sinistra, né? Tipo, o último chefe tinha 32 transformações no mínimo, né? Mas tinha várias transformações. Ele batia, começa a rir meio assim, parece que tá dando um Alzheimer no cara e. Ele começava a rir e mudava. Aí a terra tremia, trovões ecoavam e o chão se abria. E geralmente ele ficava maior, né? O cara. Ele já era grande, ele era 10 vezes maior do que o personagem principal que a gente jogava, né? Ele ficava pitch maior. É, e esse Final Fantasy, qual é esse Final Fantasy aí? É o Kefka, né? Tinha vários, Kefka, o Wixad, nossa, demoníaca, as transformações do Kefka. Dragões de sete cabeças e, é, e afins. Mas a maioria dos jogos de RPG, os caras venciam, não falando antigamente, a gente vencia um monstro, achava que ganhou, o cara mudava de novo, quando a gente vencia de novo, mudava de novo, pensava que não tinha fim, eu tava quase desistindo. E por que que em todo jogo de RPG, o item principal tá dentro da barriga de um monstro? É igual Final Fantasy, tem um monstro lá que eu esqueci o nome dele, que você tem que matar o monstro, senão você não vai pra frente. É incrível. Outra coisa também que o RPG adora é viagem no tempo, né? Uau! Nice, muito bom. Tem um Zelda lá do Game Boy também que você tem que ficar fazendo viagem no tempo, ficar trocando de item. Peraí, se eu tenho um item, vamos supor, eu tenho uma chave. Vou pro passado? Eu vou com a chave! Mas peraí, se eu não for pro passado, o cara que fez a chave ainda nem nasceu. Como é que eu tenho uma chave comigo? Viagem no tempo. Viagem no tempo, realmente, são fotos. É, joguem Ocarina do Tempo, muito bom. Não joguem Ocarina do Tempo. Joguem. Um dos melhores jogos de 64. Aliás, uns poucos jogos decentes do 64, né? Mas vamos fazer um overdose mental só com videogames fracassados. Vai ter pano pra mão. É uma boa, boa. A gente vai ficar 5 horas até o programa. A gente prepara a pipoca porque não vai 5 horas só no programa. E prepara os comentários. Vão lá no robesmedeiros.blogspot.com. É, só no vlog de minha mãe. Não? A minha não, mas a do Cleiton e do Leandro pode. A minha também não, mas a minha mãe não. Minha mãe tá de boa fazendo almoço lá, rapaz. Almoço? Já tá 4 horas da tarde. Eu não acredito. Mas vamos pro videogame mais mentiroso de todos. Atari. Uou! Mexeu com o Atari, mexeu comigo, mas ninguém fala mal do Atari aqui não, tá ligado? O Atari é um bagulho muito louco, tá ligado? Se fosse ele, não ia ter os jogos de hoje. Um dos promissores do bagulho, tá ligado? Você tá falando mal do Atari? Você é louco, João? Eu falo mal. Eu sou humano na favela aqui agora. Mas quem se acha que é fã do Atari, compadre? Mano Buiu, mano Buiu. Calma aí, mano Buiu. Vamos retificar. Atari, o melhor videogame que já tem. Ah, isso aí, agora tá primeiro, mano. Eu posso me retirar já. Mano Buiu foi embora e vamos aqui continuar. O Atari. O Atari era o seguinte, tinha vários jogos ruins, né? Quem jogou Pelé? Ou Soccer? Porque assim, se o seu Atari vinha roubado do Paraguai, ele vinha com o nome de Pelé, né? Que eram três bolinhas em um tom escuro, ou seja, preconceito embutido, e tinha uma bolinha branca no meio. As três bolinhas de tom escuro andavam sempre em conjunto, elas sempre estavam na mesma distância, e elas duelavam com outras três bolinhas em tom escuro, mais escuro ainda. É isso que é o jogo do Pelé? É. Até tem problema, mano. Aí tinha dois retângulos nas extremidades. E o grupo de três bolinhas que conseguisse levar a bolinha branca até o outro retângulo, o retângulo oposto, marcava um ponto, e esse ponto era o gol. Caramba, mano, era o gol do Pelé, você nem sabia, cara, sério. Não, e assim, pra você saber que eles estavam correndo, era uma bolinha, né? Então, pra eles mostrarem que eles estavam correndo, tinha umas duas bolinhas menores que elas ficavam indo pra frente e pra trás, assim. Você sabia que era o ombro dos atletas. Era doce, era realmente muito doce. Uau, mas é muito bom ao mesmo tempo. Mas por que que o jogo só tinha três atletas e eles andavam sempre na mesma distância? 9 jogadores foram expulsos. E eu deduzo que seja sempre Pelé, Coutinho e Pepe. É, olhando por essa teoria faz sentido, não? É, deve ser Pelé, Coutinho e Pepe. Eram tipo as meninas superpoderosas do futebol antigo, né? O Docinho, a Lindinha e a Florzinha. Mas é mesmo, será? Olha, o Pelé era quem? Pelé era a Florzinha. A líder, né? A líder, é. Coutinho era Docinho e o Pepe era a Lindinha. A Lindinha. Parabéns, muito bom. Abraço, Pepe. Não, mas e o goleiro? Tinha goleiro também, né? Não, não tinha goleiro. Como não tem goleiro? Então, era mentiroso. Goleiro é o ele, então. Ai, meu goleiro. Não tinha goleiro. Mano, com Pepe, Pelé e Coutinho, não tava de goleiro não, mano. Os três dava conta ali. Os caras eram tipo os Chuck Norris do futebol, velho. Não tinha como. E quando você chegava na beirada do campo, não era lateral nem escanteio. Simplesmente você ficava travado. Porque tinha uma parede. Tipo, fosse um... Dava um bug ferrado. É algo bizarro. Não, mas joga em duro. Aí, mano, você tá falando que o Atari é bizarro, João? Ih, mano, Buiu, cara. Mano, Buiu voltou. Aí, mano, cara, eu vou sair de boa e pegar o busão ali por causa da minha mina, certo? Que eu vejo ninguém falar mal do Atari, não. Falou aí, fui. Esse é o Joe. Vai, Joe. Mano, Buiu foi embora novamente. E aí tem Enduro, e tem vários outros jogos mentirosos do Atari, né? Tinha aquele jogo do sapinho, que você tinha que atravessar o rio pra poder encontrar a sapinha do lado. Tinha? Não era mais fácil você ir lá no pitfall lá, atravessar a ponte e chegar do outro lado da margem? Tinha o jogo do bandido, do policial bandido, que o policial perseguia bandidos no shopping, né? Bem legal. Você era um shopping aquela tela? Era o Atari, só uns quadradinhos, não consegui perceber que aquilo era no shopping. Mas era do que aquilo era no shopping. Porque eu ouvi isso aí na concorrência. Não escutem a concorrência. Não escutem a concorrência. E aí tem os... Vários... Faz uma propaganda da concorrência aí. Qual que é a concorrência? Não. Ok, não faça propaganda da concorrência. Não faça não fazer propaganda da concorrência. Não escutem a concorrência. É isso aí. Que é isso aí. Vamos para a última grande mentira dos videogames. Ou continue. Você morria, mas se você tivesse um continue, você continuava o jogo. É por isso que se chamava continue? Exatamente. Ah, muito bem. Não, mas os caras que revolucionaram essa ideia foi os caras do Prince of Persia, mano. Eles voltaram, eles, tipo, o cara morre, mas ele volta no tempo. Porque a daga dele é justamente isso, pra voltar no tempo. Ou seja, você evita a sua morte. Mas já fazia mais sentido do que pegar estrelinhas. É, um contador regressivo. Realmente. Tipo, o diabo ia puxar o seu fez, assim, você não apertasse o start. Eu gostava do gemido que o Ken dava, a Chun-Li dava também. Quando passava, ficava no continue, tá ligado? Musiquinha do continue. Nostálgico. Muito bom, muito bom, muito bom. Vai, gemidinho, gemidinho. Fala que não é da hora, fala. É, eu tô falando meio do Leandro, ele gosta do gemido dos personagens. É estranho, o clima ficou tenso. Não, mas é da hora, vai dizer que não. E, ó, e falar em mentira, vamos de uma mentira. É o Street Fighter, né, do fliperama, né? Eu, quando perdi, eu desligava a máquina mesmo. Ele tava com o maluco, perdia aquele hackeado, mano. O cara dava 500 Hadouken no ar, e caía. Tinha um hackeado que era bom, mano. Dava 32 mil Hadouken, que nem o Peter falou, e o Hadouken aí, mano, chegava, assim, enchia a tela de Hadouken, e tá beleza. Não, mas o cara podia dar teletransporte, que era legal. É, legal, né? Não era só dar um sentido de teletransporte. Se tu puder dar um teletransporte com um E-Honda, vamos explicar como isso é possível. Então, é, você tá dizendo que o cara é gordo, o cara não pode ter teletransporte. Você não pode ultrapassar a marca do tempo e espaço, só porque ele é obeso? Que não nasceu. O Dalsin tudo bem, o Dalsin era um, como falar, era um feiticeiro louco, mas no hackeado até o Honda dava teletransporte. Até a Chun-Li dava Hadouken, o Borog dava Hadouken, dava os golpes, daí a Hadouken do bagulho do Borog. É, porque ok, o Ryu pode e ele não pode. Mano, a Chun-Li pode, a Chun-Li é maravilhosa. Chun-Li é a melhor chinesa dos jogos. Ela tem uma força que vale por 5 da minha, assim, sabe? E é mentiroso isso aí, né? Eu acho que a Chun-Li tem trombose. É. Ela tem uma doença muito grave, alguma coisa assim, ela tá lutando pra... Não, mas tem umas personagens assim, que eu tô falando antes. Eu sou videogames também. Não. Champions. Não, vamos falar de personagens. O assunto é força de personagem. É da organização Shadaloo aqui do Bismo. De todas as mentiras dos videogames que estão sendo exploradas por... Rubens Medeiros, né? Pedro Gonçalves e Leandro Fernandes. É eu, Leandro Fernandes. Oi, é eu. Nossa. Esse que acabou de falar com um tom super bichístico. E... Tchau para vocês! Não, a frase despedida de cada um. Um pensamento, uma filosofia, pra terminar. Pensem essa semana sobre essas palavras que queremos dizer. Isso, nós vamos dizer palavras de sabedorias e reflitam sobre elas e comentem depois nos comentários. Vai lá, Leandro, diga uma frase de sabedoria, baseada nos videogames. Mas vale uma argola no bolso. Que eu tenho uma frase de surpresa na porta. Não, tem que falar, é improvisado, tem que improvisar. Vai, Rubens, vai lá. Não bata sua cabeça num tijolo, porque não vai ser moeda e você vai ficar com dor de cabeça. É, e você vai ficar com dor. Agora diga uma sua. É, a minha é, não saiam por aí que nem GTA. Eu queria sair, mas não pode. Muito boa essa, muito boa. Então a minha frase é a seguinte. Muito bom! Parabéns! Acabou a overdose mental! Tchau! Acabou, Leandro!